Dollars. Aí o 4082 está me identificação, deixa via Bom Mediano para nível 0510. Chame a torre frequência 118.95. Tente Bônus 094, essa identificação dessa via Bônus de ONU para nível 060. Bônus 094, marca o número 2 na aproximação, inicialmente uma trecha dessa. Traga o sinal do estado, posição de gás, sistema 0, Ventuna, 00 graus, 12 chaves. Sempre por favor, não pede. 4082, deixa para 2007, que nós vamos ver no meio, cancelar a restrição da justiça na posição exata. Escola 962, no salão 43, no velho direito, chama o salão 21, no destino 9, GFA. Oi, escola 9, GFA. Estabilizado, as equipes do 4082. Goma 094, reduza a velocidade para 2209. Na papá para ingresso, ajuste no 0 no meio. Azul 4207, decolado aos 47, chama o controle 008. 008, azul 4207. está autorizado o ingresso e a Patinelli pronto, pista 17. Azul 4207, com a quadrada colagem, se da via Salvona para a Liga 340. Da via Salvona para 340, azul 4207. Zero 94, desça para 2003, Senegal na 0116, sinal ILS é autorizado. Informa que está subindo o tráfego 12 horas, 12 níveis, entra 190 com 200 de campo. 2010, 96, da 10, está estabilizado até tal caso. Voo 0-1-4. Autorizado, ILS é que tem 0-1-4. Azul 4082, controle ciente, chama a torre na frequência 118 do decimal 900. Pessoal, desculpa. Daqui a pouco vai ser 082. 4082, sinal agora em meia, 6 dias igual. Sente azul 4082, continua a aproximação, agora que você está com 4082. Coral no braço para mim, tudo bom, no 4-0. Olivia no 4-0, coral no braço. Tarde com 1094. Segundo 1094, tráfego avistado, pista autorizado, pista 0, número 0 grau, 2 anos. Pouso autorizado, pista 0, 1094. Azul 4207, chame Recife, frequência 2000 decimal 0, retorna 122 decimal 35. 4368 para 2007, onde é o 90, no meio, obrigado, sinal IES 6, está estabilizado. Para o controle. Agora para 4.10, reporte condução para a modificação. Mantendo meu teste apostado. Estrela 78 autoriza a busca para o nível 050. O meu fax é que está com o fim de já iniciou a dúvida para 4.010. 1-3-4-3-6, quanto ao final do procedimento, sendo para Salvador, frequência 118, e o sinal mais 5. Vamos para o Salvador, senhor, para o 1-3-3-7-8, vista para 2, meu servo, ajuste na 0-6, autorizando o final do procedimento, ele é sexuita. Fica na 0, está sobre o verbo. 1-3-4-3-6, continua a transformação, aguarde o período de pouso. Aguarde. Passando o Delta, tapando os pontos de algum campo. Para ingresso no circuito, Central Salvador, frequência 118, do sinal mais 5. 4-3-6, ocupatato, onde o instrumento cancelado no 506, vem com o tipo de tráfego com condições de leve. Menos, sala 08, libera direito, relógio no décimo 1. Libera 2, vamos lá, boa, tá 3, 4, 3, 3. Vai no chão, motor zero, pouso sistema 7, vento 09, 0 graus, 1 0 mais. Autorizado o pouso no 7, delta, botão de fora. Entre 378, tá ligado? Contente com o procedimento, chame com o Salvador, frequência 118 do Espanha 5. 1189, você mais. Contente com o Tango, Delta Papai Uniforme, no solo 1-0. Confirmando a base, confere. Ok, back track autorizado e após pista livre. Romeu Bravo, via chegada bom, subida para 4.010, destino 095. Beleza, 2-1, décimo ao nosso, já 3-3, décimo ao nosso. Pushback, acionamento azul, 2770. Para o pushback, acionamento azul, 2770. Torre Salvador, na escuta do Azul 2770. Prossiga. Para o curso de acionamento, por gentileza. Ok, está na escuta da Torre. Chama o 21 do simulado, para a solicitação. O 219, é, só para confirmar, eu fui o 219 e ele falou para a gente que está na escuta do simulado. Mantenha inicialmente o posto número 2 na aproximação Chané 6356. Boa, 250, autorizado a Nero e Nicolau, pistão 0, 090 graus, 129. Após a rolagem do Bang da Gol, autorizado a Nero e Mantir, pistão 0. Número 2, na próxima. Bona 250, decolada 21, chame controle Saladão, 120 do São 8. 208, boa tarde, 250. Boa tarde, por favor. Obrigado. Salvador, Gol 1250, boa tarde. 1250, boa tarde. Contato a dona decolagem, já saí da PUC, eu consegui manter o nível de voo 350. 350, Gol 1250. Papá Romeu Bravo, desça para 2007 sem restrições, ajuste na 095, autorizado, final do procedimento IML 78, pistão na 0, reforça autorizada. Sucesso, restrições, como 095, para estabilizar. 0554, decolagem autorizada, pistão na 0, vento na 50 graus, cujo 100 graus com 10 mais. Detalhe, nós temos uma. Bola 2554, decolado 223, chame o controle Salvador 1, 20, destino 8. 208, né? Salvador, será 954, por 2223, 207. 9554, via saída São Bruno, sub mantendo o nível 320, agora para o Sacadá. 320, tá? Nós temos que fazer. Então, hoje a gente espera mandar. Vai manter. Romeu, Romeu, Mike, papá, prossiga. Papá, Romeu, Romeu, Mike, papá, confirme distância de Salvador? Paciente, mantenha sobre regras de voo visuais, tenha pés do litoral norte, ajuste em Salvador na 095, repasse ingressando no CTR de Salvador a 20 milhas do Brasil de Salvador. Reposte na papal, ajuste na 015. Quatro, dois, três, 9554, contato radar, faça nível de voo 1110. Eu estou vendo essa inversão, voo 1 para nível de voo 320. Então, voo 320, tá, 9554. Voo 9250, autoridade direto Maceió. Direto Maceió, voo 9250, obrigado. No 250, são centro recibo, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, obrigado, boa tarde, 250. Boa tarde. Salvador, boa tarde, SAM 3745, decolado, 1500. SAM 3745, contato radar na decolagem, via saída salvo 1, tudo mantém em voo 360. 360, SAM 3745. Autorizado, do separador de motel, ajustão 095, aguarde a autorização do procedimento. Sim. Romeu Bravo, estabilizado? Estabilizado, curso localizador, Papá Romeu Bravo, campadinho. Papá Romeu Bravo, completamente o procedimento, salutou, salutou, frequente 118, decimal 95. Ah, não, não, 8-95, Papá Romeu Bravo, graças. Telema 356, autorizado, final do procedimento, eu sexuei da pista na 0, eu gosto de 0. Salvador, é o trito Papá Romeu Bravo, baixado pra lá. Gente, preparo pra Papá Romeu Bravo, atualizado por de pista 1-0, entra 1-0 graus, 1-2, 1-2 nós. Permissão, meu trito Papá Romeu Bravo. 9554, chamo o centro do sítio, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 35. 7-0, 2-2-3, tem gol. Primeiro 46, confirma que está efetuando algum desvio. O sensor pode tirar pela fila utilizada agora em uma cifra para sobre qual estão as filas utilizadas. Primeiro 46, desça para 4000, teste em restrições, ajuste no 0-5. Eu agradeço. Vou comprar a segunda direção agora, nossa família, já está descendo. Estamos no 0, Papá Romeu Bravo. Isso, são os 3-1, Alibama, 2019. Tem sobre reserva de voo visuais, litoral norte, 510, em escuta do controle. Aguarde para ingressar no corredor internado. Ave azul, 27. Seleme a 356, controle final dos procedimentos, seu controlador, frequência 118, decimal 95. 18956, 356. 2. Como é que está para a próxima? Chifre número 2, pela colagem da Aranha. Funcionário 356, final da 10. Linha 356, torre 118, decimal 95. 52. Papá Romeu, Romeu mais de Papá, devido à decolagem da Pistona 0 de Salvador, mantém o corredor forte após corredor forte e corredor encerrado. Salvador, funcionário 356, final da 10. Rádio 2770, decolado 233, chama o controle, 120-28. Volume 08, 2770. Salvador, boa tarde, azul 2770, coral 1, bravo. Rádio 2770, contato radar, subi, mantém a nível de voo 180, saída coral no bravo. 180, 2770. Direto coral. Direto coral 2770. Desculpe. Controle 745, passa o nível de voo no 60, chame controle, chame o centro de recife, frequência no 6, decimal 0, alterna 128, decimal 35. Negativo, mate pro, ok? É 2000 na saída. Acho que o Golfo Serra, 0090 graus, 109. Meia 356. Instala as 34, libera a direita na 219. 129. Mantenha a 3, 62 e na 3, sobre o Avelino na 3. Mantenha a 2 na 3. Tem controle? Está em condições de gás, por semana? Está em condições de gás, por semana. Está autorizado a iniciar o cruzamento do campo. Positivo, iniciando o cruzamento do campo, a frente. Correu o campo, 3681.0, aguardando. Gente, aguarde instruções, tem 3-1. Romeu mais papai, 3-3-3-4, está por uma notória. Sim, 7 Romeo Mike Papá, mantém o corredor Interlagos sobre a área de voo visual. Controle Salvador 1202, sinal 8. Agora é o seu, no forno.